Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, na antena da SBSR, durante os próximos 60 minutos, e hoje começamos com um título que nunca passou por aqui. Pertence a Demon, uma música sueca, nome próprio Irma Orm. Dela pouco se sabe, tem este alter ego igualmente misterioso. Editou no ano passado o disco de estreia, Nectar, pela Crunky Records. Sons etéreos, ainda assim negros. Há por lá um tema instrumental. Abrimos com ele. Sons de Demon no início do Em Transe de hoje. Arranque com Corridor. Boa noite, bem-vindos. depois de Damon com Corridorer, continuamos literalmente com sons cinemáticos. Love Theme é um dos temas que vem dentro de um registro com sons raros e nunca antes editados, compostos por Angelo Badalamenti e David Lynch. Love Theme, depois mais um tema de uma banda sonora, I Got Everything I Need in Life, pertence a Max Richter, um dos mais importantes e reconhecidos nomes da cena neoclássica. Vem dentro do filme White Boy Rick, dirigido por Ian Dimanche, para continuarmos exatamente com mais um tema de um filme de shooting. Vem na película Victoria, um filme de Sébastien Schipper, filmado num só take. E tudo o que se pode ouvir musicalmente pertence a Nils Fram, que não fez mais do que rodar o filme infindavelmente e, ao mesmo tempo que o via, foi improvisando com um conjunto de amigos músicos. De Nils Fram agora, The Shooting, depois uma das novas de Rafael Anton Irisarri. Thank you. Nils Fram com The Shooting, logo a seguir, é o terceiro de originais deste 2018 pela Mexico City Uma Rex, edição de Rafael Anton Irisarri, El Ferrocarril Desvaneciente. Transiuntes é um dos temas que procura preservar uma memória antiga de uma viagem noturna pelos caminhos de ferro espanhóis feita exatamente por Rafael Anton Irisarri. Logo depois, a música de Joop Beving, pianista e compositor holandês, recriada por nomes como Suzanne Ciani. Foi ela que ouvimos em 432, uma volta dada a este original de Joop Beving por Suzanne Ciani, tudo em Conatus. E agora Lush Hill, mais uma edição pela Cranky Records. Já tínhamos aberto com Damon, que também por lá lançou o debut, mas este é um veterano, chama-se Scott Morgan. Nestas andanças, o alter ego chama-se Lush Hill, agora Sea Island e o tema Sturgeon Bank. Thank you. Keith Caniff, músico nova-iorquino, logo a seguir a Lush Hill, projeto Ilias com Veriditas, uma edição recente, ouvimos Mulher, depois KJ. O disco X deste músico foi masterizado por Rafael Antony Irisarri e conta com Aaron Martin na faixa Foxes. Para continuarmos quase no final desta sessão de Bristol, mais um destaque, tal como na semana passada para o projeto LTO, edição Deja Reve e o tema 10 Years. Thank you. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe e fizemo-lo em beleza no próximo dia 7 de dezembro. O pianista ucraniano Lubomir Melnik fará 70 anos de idade. Irá celebrá-lo com a edição de Fallen Trees, edição pela sua editora Erased Tapes, um disco que tem produção exatamente de um dos fundadores do selo Erased Tapes, Robert Ratz, mas que conta também com a vocalista japonesa Hattie Noit, a violoncelista Ann Mueller e mais um cantor norte-americano, David Allred. Terminamos com o single de avanço, chama-se Son of Parasol, Lubomir Melnik. Já sabem, este e outros programas podem encontrá-los em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do Em Transe encontram também as fotografias de Lípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu regresso de hoje a 8 dias. Boa noite. Até à próxima.